Fala aí, galera. Esse é o nosso segundo programa do Impirados Cast. Eu, Diogo Coimbra, estou aqui com vocês com Rafael Fernandes e Isley Gomes. E o nosso novo integrante, que não participou do primeiro programa. Como esse é um programa musical, eu vou, antes de me apresentar, eu vou falar que eu escutava Bonde do Tigrão, Sandy Júnior e Claudinho Buchecha quando eu era menor. Eu sou o João Oliveira e estou aqui com vocês nesse primeiro podcast da minha vida. Bonde do Tigrão, Sandy Júnior. Puta que pariu. Era história na nossa época. É, né? Eu não posso falar nada porque... Tem um passado com também a escutava. Eu já tive um CD da Furacão 2000, assim quando lançou. Tinha Bonde do Tigrão, tinha Tchutchuca Linda, tinha várias músicas. Tinha Tchutchuca Linda, meu Deus. Já dormi com fone no ouvido escutando Quero Que. Nossa, seu fantasma. Se eu escutasse isso hoje, acho que eu não acordava. Eu escutava com o Cláudio Buchecha, é legal. Eu acho que se eu dormisse escutando Quero Que, eu não acordava mais. Eu acho que a primeira coisa que eu escutei na minha vida foi Chitãozinho Chororó, cara. Ah, mas isso daí é clássico brasileiro, né, cara? Eu comecei com o mais que a gente não goste, a gente... Voltando pro programa. Clássico, né? Voltando para o programa aqui, que vai ser um programa musical. É, o nome do nosso programa mesmo vai ser Música. Música e ponto de exclamação. Por quê? Porque o nome já diz tudo, né? Você acha que não diz tudo? Eu acho que diz tudo. Alguém que quer me criticar por isso. Não, porque... não, acho que não. Com certeza. A música está envolvida com tudo que a gente faz. Se você parar para pensar, tudo tem uma trilha sonora, tudo, você está escutando alguma coisa naquele momento. E tudo pode ser considerado música, cara. Qualquer coisa pode ser uma música, até algum poema, alguma coisa, no fundo é uma música. Eu acho que é música. Tipo, funk pra mim não é música, funk é um barulho. Não, mas o funk não é música porque não tem mais três acordes. Olha o preconceito. É uma falando música, música que você pode dizer, então, porque aí outra não, coisa. Mas não, mas eu tô falando música. Dos sons bonitos da vida, não das. A música do Tubarão, feita por John Williams, ela tem poucas notas e uma assim ganha o prêmio, etc. Pra você ver. Então, não pode dizer que música tem que ter um certo número de notas. É usada em várias coisas. É, referência. Aí. John Williams é o maior compositor, né, de música do cinema. Ele é incrível. Eu acho muito difícil existir alguém que não goste de música. Mesmo assim, eu já vi pessoas falar que não gostam de música, mas é muito difícil. Todo mundo gosta de música. Mesmo que seja uma coisa totalmente diferente do que eu goste, a pessoa gosta de música. Eu acho que... A música é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, de primeira mão. Diogo, qual a melhor banda da sua vida? Toda a sua vida? Não, eu não consigo dizer que você mais se identifica, assim. Não, eu não consigo dizer isso, porque são várias, cara. São várias. São várias de importâncias diferentes. Por exemplo, Red Hot foi a primeira banda que foi que me apresentou rock, então tem importância. Blink foi a banda que eu escutei por muito tempo, eu gosto de quase todas as músicas também, tem sua importância. Linkin Park também, como até Correndo em Câmera, que eu tô escutando agora, e tem sua importância. Então, várias importâncias. System, você... Nickelback, etc. E você, Nids, o que é que você tem a dizer sobre a música na sua vida aí? Ah, eu comecei muito cedo a escutar música, sempre fui muito fã. Mas Mamonas marcou muito. Mamonas, tá aí, bem Mamonas. Lembrado. E também tem Red Hot, como o Diogo citou, e várias outras bandas. É, falando nisso, lembro do dia que eu tava lá assistindo televisão, aí dá aquela chamadinha, né? Mamonas assassinos estão mortos. Plantão médico. Todos os plantão médico. Sei lá, é alguma coisa. Aquela galera chorando, aí depois vieram um especial no Fantástico, mas à noite nem quase chorei. Não, até mesmo. Uma coisa mais recente agora, que eu achei um programa muito interessante que passou sobre música na Globo, na TV, foi o Por Toda a Minha Vida. Pô, falou, teve um programa de Mamonas que tipo, eu lembrei da minha infância ali, cara. Eu escutei Mamonas com bastante tempo. Outros programas bons também, teve Renato Russo, Renato Cazuza, Russo, com certeza, né, etc. Grandes músicos. Foi um programa muito bom, cara. Foi uma série, né, de programas muito bom. É, e é bom falar que o João falou de bandas, mas a música é, em geral, um artista, uma pessoa que compõe. Uma pessoa que vai lá e interpreta, né? O compositor, o intérprete. E é isso, porque não é só banda, né? Ele falou muito como se fosse muito voltado ao rock, mas tem isso, tem as grupos de pagode. Não, tem uma pessoa só, o Tom Jobim, por exemplo. É, cantor não, só, é tipo, e por exemplo. Vinícius Moraes, compunha com ele, né? Também. Né, eu não escuto só rock, eu escuto de tudo, ainda mais por influência da minha mãe. Pô, eu escuto Nat King Cole direto na casa, Fagner. Engenheiros do Havaí, eu escuto de tudo, cara. É uma salada que tem lá em casa. Minha mãe tem vários CDs, ela escuta o dia inteiro música. Minha mãe adora música também. E, pô, fui bastante influenciado pelo gosto dela, porque eu cresci escutando música boa, entendeu? A música que eu considero boa hoje, eu cresci escutando. A música que minha mãe escuta, eu escutei, eu escuto também, entendeu? E isso, pra mim, é muito legal. Ela também escuta algumas das músicas que eu escuto agora. Ela gosta, ela critica, ela fala o que ela não achou bom. Eu acho isso também muito legal. Que não é só o pessoal da novo, assim, da jovem guarda que tá gostando também de rock, essas coisas. O pessoal antigamente também era meio maluco, né, cara? O pessoal também gostava disso. Eu acho muito legal essa parada. Eu acho que música, quem gosta de música mesmo, quem avalia mesmo a música, ele gosta de várias coisas diferentes, cara. Antigamente, eu já tive minha época. Ah, eu só gosto de rock. Né? Eu já tive minha época, só gosto de hardcore. Eu já tive minha época, só gosto de rock pesado. Eu tive isso, cara. Eu não nego. Mas a pessoa que gosta de música mesmo, cara, gosta de várias coisas. Por quê? Por uma letra bonita, por exemplo, pode ter qualquer estilo de música. Uma melodia bonita pode ter qualquer estilo de música, entendeu? Uma interpretação da música bonita, que é o cantor, a cantora cantando muito bem, ou um instrumentista muito bom, pode ter em qualquer estilo de música. Então, existem vários tipos de música muito boas, e é legal a pessoa avaliar todos esses estilos, escutar todos esses estilos. Pelo menos dá uma oportunidade, né? É, eu também acho que nesse negócio de você falar que uma música é ruim, eu acho que também depende muito do cara que tá interpretando a música, né? Da pessoa que tá interpretando a música. Porque às vezes você escuta uma música com o cantor original da música e ela não é tão boa quanto o cara que gravou, entendeu? O cara que gravou consegue passar mais emoção na música, consegue passar mais aquilo que a música se propõe a ser, entendeu? Eu acho que o cara pra ele poder... Isso, o cara tem que ser um crítico muito bom, tem que ter um ouvido muito bom pra ele falar que é uma questão de é ruim. Gosto, né? Não é mais é gosto. É, cada um gosta da sua e é igual bunda. É. Mas você pode falar isso também, essa coisa que você disse do cantor original cantar pior do que uma versão. Tem o contrário também, fazem versão. Por exemplo, o forró brasileiro ama isso. Faz a versão de uma música e é horrível. A última vez que eu escutei uma versão foi a Amiós brasileira, ficou muito ruim. Acabou com a música. É, teve uma música também que eu acho que era Morango do Nordeste. Eu acho que essa música, todo mundo cantou essa todo música. Todo mundo cantou essa música. Não, aí, e essa música tem muita a música não era boa, isso, né? Pegar cara? A música e regrava, aí outro só regrava, só regrava, só regrava. Até gravaram em funk, em pagode, em forró, em sertanejo, e até rock, sei lá, o Elvis Jack, sei lá, cantor. Não é um pop, né? O Sia Kingston também teve uma música feita por forró e vários outros. Nossa! É, Beautiful Girl. Ah, sim. Cara, hoje você pode colocar todas as bandas que fazem sucesso lá fora, tem uma música aqui na sua não, rock, mas né? O negócio é que esse negócio de você adaptar uma música... Não tem essa, porque você pode adaptar qualquer música para qualquer estilo de música, para qualquer estilo musical, sim, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que abrange muito, um negócio muito grande. A música da Pitty em sertanejo ficou uma bosta. Não, né? Mas tipo, você que pensa, às vezes a pessoa que escuta o sertanejo lá, o fãzão lá, gosta. Tem que respeitar o gosto da pessoa. Tem que respeitar o gosto, em cima de tudo. Mas falando disso, tem uma música agora, ultimamente, que foi adaptada para tudo, né? Fizeram versões de vários estilos diferentes. Que é a música que o Needs ama, que ela entra na minha casa, né? É, Needs. Eu não posso tanto assim. Não, né? A música era religiosa. A música é religiosa e colocaram até no funk de uma forma que ficou meio até desrespeitosa, né? As mulheres rebolando pelada lá. Eu acho, legal a música. Entra na minha casa. É legal a música. Não, com outro sentido, né? Outro sentido. Isso eu acho desrespeito. Eu acho a música é legal, cara. A música original com o Rez Danés, que entendeu? Muito legal a música. Mesmo que não seja lá o meu estilo, assim, que eu escute diariamente, mas eu, mesmo assim, eu acho muito legal a música. Tenta passar uma mensagem muito bonita e... Eu acho que a música evangélica, assim, geralmente é isso, entendeu? São músicas muito bonitas, algumas, e passam mensagens muito legais também. Esse tipo de música, música gospel, vem fazendo muito sucesso nos últimos anos, né? E Padre Marcelo também, vendendo muito, muito. Não, e vale lembrar que música gospel não é um estilo, né? Porque música gospel de rock, música gospel de pagode, música gospel de funk. Não é um estilo gospel, música gospel. Não é isso, entendeu? Eu acho que a palavra gospel mais é pra rotular e é uma certa forma de preconceito, né? Eles usam a palavra pra rotular aquela música e, pô, já acho que é um preconceito. A pessoa fala, não vou escutar a música agora. Ah, porque é ruim, não. Porque é gospel, cara. É. E, pô, tem... Cara, tem Oficina G3, cara. Uma das melhores bandas de rock do Brasil e é gospel, cara. Tem música dela pesadona e é música gospel, cara. Isso daí eu acho também meio com preconceito. Acho que isso daí não tem nada a ver, entendeu? Se a pessoa quer fazer um forró, gospel lá, deixa ela, cara. Ela quer ser feliz desse jeito, deixa ela tocar a música. Pra agora, tá mudando o ritmo, né? Pra agora. Pra agora, né? Pra agora. Não, nem muda o ritmo, é a letra, entendeu? Se ela é forró normal, ela forró gospel, não muda muito, só muda a letra. Só que aí, por causa da letra, porra, quer dizer que se falar de Deus é errado pra essas pessoas? Sei lá, cara. Eu não sei se não. Falando nisso geral, de influência, importância, e qual a importância e influência da música para todos vocês, Rafael, João, Nitz, que vocês acham? Hoje, hoje eu acho que eu não consigo fazer nada sem música. Tudo que eu tô fazendo, eu tô com o fone de ouvido escutando. Ou senão, eu dou aula lá de ginástica lá, eu boto, levo meu CDzinho, boto lá, eu ouço, tô dando aula, tô escutando, tô em casa, tô escutando música. Vou à faculdade, quando eu não tô fazendo TV, boto o fonezinho, eu acho que música me movimenta, sabe? Me dá força pra fazer tudo hoje. Não, é, e essa parada da música aí também, isso é... Você tá com aquela dor de cotovelo, você coloca uma música pauleira pra você sair quebrando tudo, você tá com... Ou então você pode colocar uma música mais tranquila pra você poder chorar, você pode colocar uma música pra você dormir, uma música pra você acordar. A música, ela te ajuda em tudo, cara. É uma... Hoje eu não consigo viver sem música. Eu, quando eu jogo, eu fico sempre no computador e sempre que se eu não ligar meu computador, automaticamente, tipo, quando eu ligo assim, automaticamente eu já escuto música, eu coloco a música pra tocar. E se o meu computador ficar sem música, eu já acho que tem uma coisa estranha, eu já fico meio... É automático, você liga o computador, vai lá no Media Player e já liga a música. Já liga a música, meio que sem perceber, entendeu? Eu gosto de música no, no, nos esportes, né? Basquete, pô, jogando basquete, ouvindo aquela música de fundo, pô, muito bom. É, até nos jogos lá da NBA, a música. Sempre tem música, né? Pô, nos estádios, o time sendo campeão, pô, tem que ter aquela música. Torcida canta. E mais esse negócio também que ele falou do basquete, que, pô, você pensa no basquete, você... Pensa os caras lá jogando no gueto, né, dos Estados Unidos, tocando hip hop. Mas não é, cara. Can't Stop foi eleita 3 anos seguidos a música tema do, da NBA, cara. Vocês sabiam disso? Vocês legal, sabem? Legal. Eu sabia disso. Mas no gueto foi foda, né, cara? Gueto é a palavra brasileira, né? Podemos dizer que... Porque parece que vai com aquela... Netinho. Netinho que se chega do gueto, né? Sei lá. Mas Netinho mais mulher. Subúrbio. Netinho mais mulher. Não conta. Podemos dizer que a música influencia em tudo hoje, né, cara? Tudo tem música. O que seria um filme sem uma boa música, né? É. Não, mas isso daí seria, né? Né? Filme e música, tanto que naquela época onde não tinha, o cinema era mudo, o resto, o áudio era todas músicas, né? A pessoa tinha, tinha orquestras dentro do cinema, isso, né? Isso, etc. É. Pô, então você vê toda a importância do, da música, né? É, o próprio esporte, como a gente falou. O esporte, a nossa vida tudo. Mesmo. Eu acho que a vida, a música já faz parte da vida, né? Ela já ganhou a vida. E era uma coisa muito antiga, né, cara? É uma forma de entretenimento, é uma arte e é muito antiga e vem acompanhando a gente, a nossa vida, por muito tempo, muito tempo. Então não tem como falar sobre sua importância. É claro que ela é importante, vai continuar sendo importante por muito tempo. Né? E eu queria perguntar aqui agora para vocês também, continuando o nosso assunto aqui. Nids, qual era, como você se influenciou assim, das músicas que você escutava? Se você, quando você ia, quando você trocou o estilo de música que você ouvia, se você mudou a sua personalidade também? O que que rolou com você? Ah, claro, depois de sair daquele funk, né? Aí, pô, escutando rock, tive que comprar um All Star, né? Normal, do jogo. Classe, né? Pô, paga... Blusa preta. Pega aquela blusa de rock. Camisa de banda. Nem que seja uma banda mais... Um pouquinho mais leve, mas tinha que ter. Munhequeira, com espinho sem. Eu sempre usei sempre. Nada de calça rosa. É. Não, calça rasgada. Tá rock, calça jeans rasgada. Você tá falando de rock, né? De Power Ranger. Pô. Os caras de Power Ranger. Nem Teletubbies, né? É. Mas e você, Rafael? A influência da música aí pra você, como é que foi? Cara, eu não posso dizer que a música influenciou assim. Eu era uma coisa e virei outra totalmente diferente. Por causa da música. Que, né? Por causa da música. Eu acho que foi, né? Em níveis, em etapas, foi me transformando. Mas isso, acho que já pelo amadurecimento, não. Não só com a música. É claro que teve alguma influência, mas não. Suficiente forte, não muito forte. E você, Diogo, o que você tem pra dizer da gente aí da influência? Bom, eu coloco um ponto que eu acho que a gente evolui com várias coisas, né? Não só a música, são várias coisas diferentes. E, claro, a música tem uma certa influência pra mudar a gente, mas eu acho que a gente muda de estilo, de gosto musical, conforme a gente vai amadurecendo também. Então é uma coisa que anda muito junta. É tanto a música te influencia a mudar, como você muda de estilo de música... Conforme você vai amadurecendo, né? E demora um pouco, não é assim, do não, nada. Não é do você... nada, não é do nada. Quando você vê, você já tá usando. É. Pô, não é assim, ah, comecei... mudança radical. Vai aos poucos. É. Meu pai é músico. E ele toca chorinho, toca Celeste com MPB, bossa nova. E quando eu era novo, eu não gostava. Hoje em dia eu gosto, cara. Gosto de Javan, gosto de chorinho pra caramba, gosto de jazz, gosto de blues. Então gosto de muita coisa que antigamente eu não gostava. É, pra você ver, é um estilo de música que é muito, muito legal, cara, muito, muito detalhado, é bem trabalhado, o chorinho, o blues, o jazz, essas são coisas. São muito, muito iguais, muito parecidos. É, o próprio funk, né, cara, o funk, o verdadeiro funk, né, dos Estados Unidos, ele é uma meio bluesinho, assim, é bem funk, legal, é porque né? Veio deles, e o funk originou o rock, né? Porque as batidas, a bateria, etc. Eu gostaria muito de algum dia ter a oportunidade de escutar, ter opções de escutar um funk, mas o funk original mesmo, assim. Aqueles antigos, aqui, né, que dele. Chamaram bastante atenção. Funk. É muito maneirinha a música. Não, aquele, eu sei qual que você vai falar. Aqueles antigos que falam. Que era que foi como, tema do Tropa de Elite 1. É, que era uma coisa cultural, era uma resposta. Tropa de Elite 1. Era uma resposta. É, o funk das armas, eu acho que ele é meio violento, eu acho que ele é muito. Faz apologia. Apologia mesmo. Eu não ele gosto é violento. Mas tipo, olha que maneiro, mas. Aquele que falava, eu vi aquele menino crescendo naquele lugar, seus heróis já morreram. Isso, poxa, isso é uma música que... Tinha letra, né? Isso é uma letra, desenvolvimento. Não, o conteúdo, porque o cara tava expressando, o mais importante da composição, pra mim, é isso, da música é isso, é o autor se expressar, dizer alguma coisa que ele sente, que ele pensa, e essa música tá fazendo isso, e tava mostrando a realidade também, cara, uma forma de, pô, dizer, eu estou aqui nós... sofremos, nossos heróis morrem, aquele garoto tá crescendo, virou traficante, ou o que seja, cara, tá manipulando uma arma. Então é uma forma de expressão, né? A música do Gabriel Pensador também tem muito disso. Eu gosto muito do Gabriel Pensador. Eu gosto muito de rap. Tem pensamentos, assim, ele, pô, ele rap dá uma sacudida mesmo, né? Assim, eu acho muito legal. Eu gosto muito de rap, eu escuto Gabriel Pensador, eu acho massa, acho o Eminem também muito legal. Que, poxa, ele fala sobre coisas cotidianas, assim, sobre a tristeza dele, às vezes, se torna uma música muito, muito legal, entendeu? Ele fala que ele tá vivendo no momento, ele conta que ele tá vivendo no momento ali. Ou ele fala sobre alguma coisa também, fala né? sobre, ele critica aquela música que tem uma, no fundo tem uma crítica, entendeu? E, poxa, tem uma crítica àquela opressão que, às vezes, você sofre do mundo mesmo, entendeu? É uma coisa muito, muito legal, acho pode muito maneiro, muito pode maneiro. Pode ser demais, vários assuntos diferentes. Mas ele expressa sua opinião. Isso é o mais Gabriel importante. Mesmo, tem muito isso mesmo. Tem a música dele lá, acho que é Sorria. Sorria, Sendo Filmada, é muito boa. Tem a outra. Está assim, sendo observada. Aí os textos são muito boas, assim. Controlado. É tem uma que tem um refrão, a programação existe para você manter você independente da TV, que é para te entreter. Que é para você não ver que o programado é você. Porra, é muito maneiro. Você é programado para achar aquilo. É muito inteligente, cara. Pô, ele é muito inteligente, faz um trocadilho. Pô, ele, eu acho bobo. Eu gosto muito dele, assim, hoje eu escuto muito ele. Eu acho que ele é um cara que me influencia bastante, cara. Eu sou um cara meio radical, e eu gosto muito de Gabriel Pensador, e eu acho ele um gênio, cara. Vocês já viram o texto sobre o João que ele escreveu no blog, vocês vão ver como é que ele é meio radical, né? Ele é meio esquisito, é diferente. Louco. Bom, galera, nós separamos músicas que nós gostamos, que nos influenciaram, que são importantes pra nossa vida. E vamos agora colocar elas pra vocês, né? Quem vai primeiro? Bom, vamos fazer uma dedanha? Vamos fazer a dedanha então. Quem conta? Vai lá. A dedanha. Três. Rafael começa. Rafael Fernandes, qual a música que você escolheu pra mostrar pra gente? Sua primeira música, Rafael. Antes de falar a música, eu vou falar um pouco sobre ela, né? Um pouco por que eu escolhi essa música. Como a gente falou já no começo, houve uma época que eu escutava funk, eu tava em Bronte, escutei muito tipo CD. Kelly Key, como a gente falou. E eu acho que essa banda me tirou das drogas, minha opinião, né? Dessas músicas que me colocou no rock. Red Hot Chili Peppers é uma banda bem antiga, de 83, e essa música de 99, Riverside. Bota aí, aumenta aí o som, muito boa a música. I don't believe it's been slit in my throat, it's all I am. I'm a heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know? Take it on. I love. tava eu lá naquela época, né? Nada, sem nada pra ver na televisão, 6 horas da tarde, sábado. Coloco na Band, tava lá o Top 20, Sabrina Panatura apresentando. Tô lá ouvindo as músicas, me aparece Red Hot Chili Peppers. A primeira música era Bad Way, não coloquei ela, acho que deve aparecer mais pra frente no podcast aí. Mas mudou tudo. Rock, caraca, que música foda. Tive que ir atrás e tá aí hoje, no gosto do rock and roll. Tirando que Red Hot é uma ótima banda, né, cara? Tipo, todo mundo aqui escuta, todo mundo gosta e eu acho que quem escuta, assim, vai puxado um pouco já pra esse estilo, se amarra, entendeu? Não, e, pô, você vê poucas músicas do Red Hot que, não, que são, que você pode dizer assim, ah, não gosto dessa música. Às vezes ela é uma música legalzinha, mas pode não ser tão boa, mas também é horrível, entendeu? Hoje em dia eu não escuto muito mais Red Hot, não gosto tanto das músicas mais atuais. Mas é importante pela história e pelas músicas que tinha antigamente. Eu faço minhas palavras, Rafael, tanto de não escutar tanto Red Hot como eu escutava. E pelo fato de eu sou da mesma época, Rafael, mesmo ano, fazemos aniversário quase juntos e estudamos juntos e tal. E eu fui influenciado da mesma forma por Red Hot, comecei escutando Red Hot e tal. E Red Hot se tornou a banda mais importante na minha vida, porque me influenciou nesse fato, né? Não escuto tanto como antigamente, mas é importante. É, eu lembro que no primeiro CD que eu gravei, 5 músicas de Red Hot, pô, na época quase metade do CD, é, né? Que muito, são muitas músicas boas. Se pudesse fazer só o CD da Red Hot logo, pô. Por mim tinha 13. Era aquela época que não tinha MP3, sabe? Tinha que gravar o CD, levar pra casa, escutar o CD. O CD arranhava, você até chorava depois que o CD tinha arranhado. Chegava lá pra gravar outro. Sempre ia na casa do amiguinho que tinha o computador, né? Sempre o mais riquinho de todos. Exatamente. E quem vai ser o próximo agora? Eu quero ser o próximo. Vamos lá, João. Vou colocar uma música que é de um dos maiores compositores da... do Brasil, assim, não, tipo, ele tá entre os tops lá, assim, e não é a única música boa dele, ele tem várias músicas boas, e essa música tem um, fala sobre um otimismo grande, assim, entendeu, que é Tempos Modernos do Lulu Santos. Então vai, Diogo, coloca pra tocar aqui, eu quero ver. Satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Como eu tinha dito antes, eu fui muito influenciado musicalmente pela minha mãe. A minha mãe tinha vários CDs do Lulu Santos, tem um DVD acústico e ela me mostrou essa música e eu gosto muito dessa música. Tem um ponto de vista muito otimista na letra. É um, pra mim é como se fosse um paraíso, entendeu? Ali a letra que ele escreve. É uma coisa muito bonita. Eu acho muito, muito interessante essa música e por isso eu escolhi ela. É, eu tive a oportunidade de ir a um show do Lulu Santos há pouco tempo, junto com o meu amigo aqui, Rafael, e, pô, muito bom, não? É, o Lulu Santos, eu posso dizer que tem todas as músicas legais, e um show dele é meio parado, assim, mas, pô, ele tem muitas músicas assim, pra você pegar, ouvir, sentado, assim, né? Refletir, como, né? Como uma onda no mar, né? Essa até. Dá uma refletida. É, eu não sou muito fã, mas eu tenho que admitir, tem música muito boa. Eu não, também não gosto muito de Lulu Santos. Assim, eu acho, às vezes, muito simples, sabe? As músicas são muito simples. As letras, essas até são legais, mas algumas letras também não são tão legais. É sempre, eu acho que é quase sempre a mesma coisa, entendeu? E chega um ponto que algumas músicas não me atraem de jeito nenhum. Mas Tempos Modernos me atrai, sim. É uma música muito legal, a letra é muito boa. E eu acho que eu digo por todos aqui que a letra de Tempos Modernos é muito legal. É, e agora eu queria chamar o Diogo. Qual a sua música, Diogo? A música que você escolhe pra mostrar pra gente. Bom, galera, a minha primeira música, com a Siri aqui do meu computador, vai ser uma música que me influenciou muito. É uma das músicas que eu comecei a escutar também rock. O Rafael colocou Red Hot e eu separei várias músicas e eu não quis imitar o Red Hot. Então a outra música que me influenciou muito, mas muito mesmo no rock, que é o Wonderwall do Oasis. Creio que todos aqui também gostaram, foram influenciados por ele. Que musicão. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Wonderwall, cara, a letra é incrível também, é uma letra muito bonita, fala de uma espécie de traição, né, que a pessoa vai ter tudo que teve de volta, mas também fala que, no final, é uma coisa muito bonita, que fala que a pessoa vai te salvar, no final de tudo, vai ser a pessoa protetora, e marcou minha vida, Oasis. Oasis, né? Era aquelas bandas que influenciaram a gente naquela época, né? Linkin Park, Oasis, Blink-182, né? O Red Hot, né? todas essas bandas, nossa, subia várias músicas delas por dia, e era sempre essas bandas mesmo, sempre repetindo lá e ouvindo. O Ace marcou mesmo, uma época, né? Lançou, né, o CD deles novo, né, que é... Nossa! Eu não lembro o nome do CD, que mas... CD, cara. Aí fala assim, CD, vale a pena. Que CD. Só musicão, quem puder comprar, compre. Excelente. Marcou uma geração, né? Porque fala na chamadinha. Marcou uma geração. O Ace é uma das músicas que eu mais gosto. É a frase que define a banda, cara. Marcou uma geração. Você não precisa dizer mais nada, cara. Isso já define a banda, cara. O que foi o Ace pra todo mundo que escutou. Pra quem tá conversando agora com esse CD aí novo, se interessou e não escutou, escutem que é muito bom. Vale a pena, compre. É muito bom. E me diz aí, faltou você, né? O que você tem pra dizer pra gente aí das suas músicas? Qual a sua música? Eu vou começar com uma música do System of a Down, que é Toxicity. Ah! Que eu aprendi a gostar de System of a Down com um amigo meu que veio da Bahia. E, pô... Ele era muito, muito engraçado. Totalmente maluco por rock, heavy metal, metal, metaleiro, tudo. Tudo que tiver de pesado, ele gostava muito. E, pô, influenciou muito. Muito bom mesmo esse chapadão. E vou colocar aí pra vocês escutarem um pouco. Essa é uma das melhores músicas deles e, pô, o System of a Down é muito bom mesmo. Não, e tirando que nessa música aí, ele fala, o vocalista lá, ele fala Desorder, né? E o cara que apresentou a música pra gente falava que o cara falava Exódia, que era a música do Yu-Gi-Oh, não sei o quê. E pior que a gente acreditava, né, cara? É. Pior que tinha gente que acreditava. O System of a Down veio naquela época, né, que a gente tava gostando de rock, né? Começou a gostar de rock e tudo que era rock a gente gostava, né? E ele era mais pauleira mesmo. Hoje em dia, eu não gosto tanto de... Chapadão, não tem nem quase música desde no computador. Mas, porra, vale muito, né, naquela época. Eu curto, acho que os caras, além de ser uma banda boa, com algumas músicas muito boas, eles são excelentes músicos, cara. Os caras tocam muito bem, todos eles. Não tem ali um que é ruim. O vocalista mesmo tem uma voz esquisita, ele canta muito bem também. Eles tinham parado, né? Ficaram 4 anos separados e voltaram agora, né? Vão voltar agora, né? Ah, eu torço pra eles voltarem pra dar tempo deles virem pro Rock in Rio, né? É, tomara que voltem do mesmo estilo que começou. Tomara que eles façam um CD bom, né? Dessa vez, porque o último eu não gostei, realmente. E falando de Toxicity, cara, ela é uma música que era muito tocada no violão, só por causa daquela introdução, né? Que era muito fácil. E além disso, é uma das músicas mais legais de tocar na bateria, gente. É uma bateria legal. Linda, cara. Tem uma virada legal e tal. O cara usa bastante os tons, absurdo, é muito bom. Quem vai ser o próximo? Rafael de novo? Então, Rafael, o que você tem pra mostrar pra gente aí? Vamos continuar na progressão, né? Eu falei em 2000, comecei a gostar de rock. Em 2006, eu já gostava de rock. Já tinha passado aquela fase de qualquer coisa de rock eu vou gostar. Então uma amiga minha, né, na época, me projetou uma música, né, do Simple Plan, né? Acho que foi ali que começou aquele negócio do emo, né? Simple Plan é emo, mas não era esse emo de hoje em dia. Simple Plan é uma banda emo. Não, eu não acho isso uma banda... Essas coisas uma banda emo, cara. Eu acho punk core, assim, tá ligado? Eu acho que é o emo fora, né? Eu acho que criar um emo agora... O primeiro emo, né? O emo menos pior. É, criar um emo agora que é o emo. Mas não é o... Aquilo lá não é o emo que a gente odeia, entendeu? Esse emo nacional hoje tá, pô, muito, muito ruim. É. E a música... A parada agora é colorida. É na época que você tá lá, né? Família. Final da escola, né? Você vai formar, a gente sabe o que vai fazer. E, pô, ela tem um refrão bem legal, né? Me desculpe, eu não posso ser perfeito, eu não consigo ser perfeito. Entendeu? É muito legal a música. Ouçam aí. Talk to me, did I grow up according to plan? And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it, I just wanna make you proud. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. About the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me now seem so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Nothing's gonna change the things that you said, and nothing's gonna... Me apresentaram essa música com uma amiga minha, né, não mora mais nem em Fiabas. Ela, pô, faz gosto dessa música, me deu a letra lá, me deu a música, eu gostei da música, legal. Eu já gostava de algumas músicas do Simple Plan. Welcome to My Life, né? E até Shut Up. É bem legal o Simple Plan. Hoje também não escuto tanto Simple Plan, mas, sei lá, mudei muito meu estilo, mas ainda gosto. Simple Plan é a mesma coisa pra mim do que você disse, que eu não escuto mais. E eu acho o Puffett uma letra bem legal mesmo, apesar de, no geral, o Simple Plan não achar tão legal mesmo. E eu acho, sinceramente, quando surgiu o Simple Plan, eu achei que era um cover escroto do Blink, cara. É, parece ou bastante. Ou tirar pedra, mas eu acho que... Lembra bastante. Ainda mais começo, no Shut Up, porra, era... Parecia um Blink, era um Blink. No começo, parecia, mas depois, depois que a última lá já mudou. Ainda mais o clipe, né, cara? Aí a música depois já é diferente. Ainda mais o... Não, mas tipo, essa do Shut Up aí que o Diogo falou... O clipe era muito tipo Blink, tá ligado? Os caras saindo na rua fazendo merda, no restaurante, começando a destruir tudo. É, os caras muito punk, né? Os caras meio punk lá. Exatamente. E aí, João? Qual a sua próxima música? Minha próxima música, eu vou falar primeiro um pouco sobre por que eu gosto dessa música. É uma banda meio que toca um metal meio que melódico. Eu sempre gosto muito de coisas fantásticas, assim, dragões, essas coisas. E eu comecei a jogar RPG também já faz bastante tempo, Magic. E essa música, cara, fala sobre... No RPG é uma das classes que eu mais gosto. Eu gosto muito dessa música. Bard Song do Blink Bard. When hours have gone by, I'll close my eyes. In a world far away, we may meet again. But now hear my song. But the dawn of the night, let's sing the bard song. Tomorrow will take us away. Eu fui apresentado pra essa banda, cara, de um jeito muito esquisito, tá ligado? Tava no meu aniversário, né? Aí eu pedi pra minha mãe comprar uma camisa de rock pra mim. Tava amarradão de escutar rock, pedi pra minha mãe comprar uma camisa de rock pra mim. Aí ela foi e trouxe a camisa de uma banda que eu nunca tinha escutado na minha vida, que foi a camisa do Blind Guardia. Mas só que eu peguei a camisa, eu fiquei olhando assim a figura que tinha na camisa. E tinha, pô, uma taberna, um cara lá dentro tocando, com um pessoalzinho bebendo cerveja, e achei na frente escrito The Bard Song, The Bard Tavern. Aí eu, caraca, que legal, cara. Tipo RPG mesmo, aí me interessei pela banda, e depois comecei a baixar as músicas, escutei, pô, sou amarradão, eu escuto até hoje direto. Tenho no MP4, inclusive, as músicas, e escuto sempre, assim. Acho muito legal mesmo. Eu não posso comentar sobre a banda, porque eu não conheço o trabalho. Agora você me falou, eu vou pegar, vou ouvir, depois vou te falar, depois o que eu achei da banda. É, também é a mesma coisa. Eu acho bastante interessante, talvez eu possa me ganhar por causa disso. Eu já achei essa música legal, nunca tinha escutado. E quem sabe, vou ver se eu compro um CD e vejo se a música, se a banda é realmente boa. Ah, o pouco que eu escutei não me convenceu, mas vai ver que tem outras músicas que me agradam. É, gosto também, né? Não, e também, tipo, eles não têm música só assim, tão lentas assim, então as músicas são um pouco mais... Não aquele rock que o cara canta, você não entende nada, mas... Porque é mais melódico, a banda é bastante melódica. Se você parar assim, você compara com algumas outras bandas aí do mesmo cenário, assim, tem, poxa, várias bandas. Tem rock, né? O rock tem vários estilos de rock, né? Coisa diferente dos outros estilos, que o próprio rock já tem o hardcore, o emo. É, já tem vários. Coisa, então, se for falar aqui, deixa eu falar, fazer o programa inteiro falando. É, então, vamos pra próxima música aí. Você, Nidley Lopes, o que você tem pra dizer? Eu pensei que fosse Diogo, mas tudo bem. Não, tanto faz. Improviso, vai lá. Nickelback. Poxa, o que falar de Nickelback? Nickelback, desde quando comecei a estudar rock, já entrou assim nos primeiros CDs. Pô, é muito bom mesmo, muitas músicas boas, uma variedade muito boa. E eu escolhi uma recente, uma música recente deles, que fez sucesso na novela há pouco tempo, que é Never Gonna Be Alone. É uma música interessante. I've got to let you know you're never gonna be alone from this moment on. If you ever feel like letting go, I won't let you fall. You're never gonna be alone. I'll hold you till the hurt is gone. And Nunca Ficaria Sozinha é o nome dessa música, a tradução. E procurem, que é muito boa a tradução dessa música. E não vou falar toda a tradução aqui pra vocês, então é isso. Nem só a música, nem só a tradução, né? A música em si é uma música muito boa, né? Melodia perfeita, encaixou aí. Eu acho que esse cara de Colbert tem uma voz bonita pro cara. Tem uma voz bonita, emocionante. Cara. Deixa eu começar a falar de Nickelback. Eu acho que teria que ter um podcast especialmente só pra Nickelback, cara. Porque Nickelback é uma música que eu mais gosto hoje em dia. É. Pensaremos nisso para o futuro. Seguindo aqui, vamos, Diogo, o que você tem que mostrar para a gente? Vamos falar do Nickelback mais um pouquinho? Não, não dá, não dá. Tempo tá curto. Vamos guardar, a gente tem que usar todas as nossas... Bom, agora eu falei já como eu comecei, e eu tinha planejado algumas coisas, né? Mas, como todo mundo falou de coisa recente, eu quero falar de coisa antiga também, uma coisa muito boa. Que, apesar de tudo que aconteceu com o tempo, apesar do tempo estar mudando, ela sobrevive. Grande Bob Dylan. Come gather round, people, wherever you roam. and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Grande Bob Dylan, e ele estava certo, né? Os tempos estão mudando. Pô, eu amo essa música, e é legal pra você ver que umas coisas mais antigas, umas coisas que hoje em dia a galerinha nem escuta, nem gosta, nem tem tempo, e se dá um tempo pra escutar, mas mesmo assim são coisas muito boas. Diogo, eu queria te perguntar aqui, eu não vi ainda a tradução dessa música, o que fala mais ou menos a letra? Ué, já falei tudo, né? Não, mas tipo, um pedaço da letra. Ele faz um pedido, né? Ele pede pra várias pessoas pra prestar atenção que os tempos estão mudando, pra evitar algumas coisas e etc. E olha só, né? Veja a tradução, não lembro. Quando foi lançada essa música, mais ou menos? Pô, muito tempo atrás, não sei, assim, também. Mas olha só, ele cara já falava isso, vamos contar. Não, cara, exagera não, deve ter sido em 80, mas tá, pô, são 30 anos, cara. Não era nascido. É década de 80. Pô, ele já falava isso, pô. Olha só, se ele fizesse uma música, a música é perfeita pra agora, cara. Se você ver, cara, ao final disso tudo, chegamos à conclusão que o Bob Dylan é profeta. Visionário. Ah, era a visão dele, viu? Não só isso, ele fazia uma crítica a algumas coisas também, como, por exemplo, senadores e congressistas. Eles, pô, prestaram atenção nas coisas que estão acontecendo, e etc. Tem muitas bandas que falam sobre isso, algumas, muitas não, algumas poucas bandas que falam sobre isso aí. É. Bom, galera, nosso tempo tá acabando, não queremos fazer um programa muito grande. A gente escolheu 3 músicas de cada, mas colocar essas 3 músicas agora vai ficar complicado. Então eu voto por o seguinte, a gente tirar aqui uma dedanha de novo, e usariam muito os outros 3. Quem ganhar, coloca as suas 3 músicas. Suas últimas músicas. Então, 2 músicas. Vai valendo? Vai valendo, então. Vamos lá, Dedan, então. 3. Começa por quê? Rafael. Ah, tá de novo essa caralho. Não, não, tira de novo. Para com esse negócio de 3. Usaria 1 agora, vai ter. Eu ganhei. Porra, tá de sacanagem. Vocês estão de cara pra trás. Então, vou falar a música que vamos ter que deixar pra trás, né? Tá, a minha música seria Massacre Faz, Creed. É, clássico também. A gente já cantou muitas vezes essa música no show, nos microfonezinhos lá da. Karaokê. Não só karaokê, Luauzinho. Também, essa música é clássica. E, Joe, qual era a sua outra música? Pô, eu não queria falar isso não, porque se algum dia a gente for fazer alguma coisa parecida, eu gostaria de tocar ela, mas é Pillar of the Stars, que eu ia falar sobre as coisas novas agora. As coisas novas é Corrêa em Cambria, é uma banda nova, eu gosto muito, e a música é excelente. Então vamos, Rafael. Agora seria a minha vez, mas eu prefiro deixar o João ir na frente, porque a minha música, acho que ninguém conhece, eu quero que ela termine o nosso podcast. Ah, então tá certo, então. Eu vou falar, como eu disse já há um tempo atrás, no podcast atrás, eu gosto muito de rap, eu escuto, acho que os caras passam uma mensagem muito bonita, e eu escolhi uma música do Eminem que, tipo, é uma coisa, é impressionante a emoção que ele consegue passar na música. É Like Toy Soldiers, Eminem. Who never blows his composure, even though I hold the weight of the whole world on my shoulders. I ain't never supposed to show it, my crew ain't supposed to know it, even if it means going toe to toe with the Benz friends, you know it don't matter. I never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to. I'm supposed to set an example. I need to be the leader. My crew looks for me to guide them. Some shit ever just pop off. I'm supposed to be beside them. That job said I tried to squash it. It was too late to stop it. There's a certain line you just don't cross, and he crossed it. I heard him say Haley's name on the song, and I just lost it. It was crazy. This shit went way beyond some Jay-Z and Nas shit. And even though the battle was won, I feel like we lost it. I spent so much energy on it. Honestly, I'm exhausted, and I'm so caught in it. I almost feel I'm the one who caused it. This ain't what I'm in hip-hop for. It's not why I got in it. That was never my object, for someone to get killed. Why would I want to destroy something I helped build? That wasn't my intentions. My intentions were good. I went through my whole career without ever mentioning it. That was just out of respect for not running my mouth and talking about something that I knew nothing about. Frustrates, homie, stay out. This just wasn't my beef, so I did. I just fell back, watched and gritted my teeth while he's all over TV. Now I'm talking to a man who literally saved my life. Like, fuck it, I understand. This is business, and this shit just isn't none of my business. But still knowing this shit could pop off at any minute. Desculpa, gente, desculpa, mas a gente não poderia perder essa oportunidade. Muito animado. Falando do Eminem aqui, o cara, cara se empolgou, né? Ganhou muitos Grammys, o cara é, porra, puta compositor, o cara, chegamos super à conclusão influente. Aqui, ó, votação popular, nós quatro, que o Eminem é o melhor rapper. O Eminem, cara, ele aí, e tipo, ele também, cara, pra mim, sim, assim, na minha opinião, acho que ele conseguiu quebrar também um preconceito de que rapper tem que ser negro, cara. Também. Porque, pô, ele é mó branco, de olho azul, loiro, lá tem e canta, tem um filme, cara. Né, cara, que é muito bom. E canta, bem, é, porra, fala legalzinho. 8 milhas, cara, muda as ilusões. E... assistam, bota um filme. E eu acho que as letras dele são legais, cara. Pô, essa tua história, like, e, pô, ele cara, é muito bonito, cara. Ele, muito legal. Pô, ano passado, no final do ano, ele terminou com a esposa dele e ele ficou viciado em remédio, cara. Ele quase morreu, ele ficou em coma, não sei de lá, há um tempo. E tanto que ele foi, esse ano quase inteiro, ele foi em recuperação. Aí ele... voltou a fazer os shows dele agora, mês passado. Né? Graças a Deus, como podemos escutar ele. Como eu disse no começo, né? Eu gosto muito de Gabriel Pensador. Pô, e lá fora é, é o Eminem, né, cara? É o Eminem, né, cara? Eu acho que o Eminem é um Gabriel Pensador muito melhorado. É. Não sei se alguém vai não, tirar não uma pedra também. Eu acho que, eu acho que empata. Porque... é porque pesa muito o Gabriel Pensador pra gente, porque as letras são em português. É, assim, não, assim. Mas eu acho que o Rafael não quis dizer nesse sentido. Ele quis dizer, tipo, que eles cantam meio protesto, meio que uma coisa assim. É, cara. É, realmente. Mais uma, eles são bem parecidos. E agora que vamos terminar o nosso podcast com a música do Rafael aqui, vamos... eu ouvi os comentários dele. É, galera, eu queria que vocês se despedissem aí, porque vai ser a última música já. Dá um salve pra galera aí. Você quer despedir com a sua música, né, safado? Então, bom, ficamos por aqui. É, agradeço todo mundo, quem nos escutou, né? Eu falo todo mundo, que eu, com certeza foram mais de um. É. Mas quem nos escutou, né? Se for um só, coitado. Com certeza, cara. Não, eu vou escutar esse podcast depois e vou me sentir como... vou sentir como se eu não tivesse feito, entendeu? É, eu também faço isso. Show. Mas, obrigado. É, quem estiver escutando por um amigo, indicado por um amigo que estiver baixado o podcast, acesse o site, que é o nosso blog, que é ipirados.blogspot.com, quase gaguejei aqui. Eu termino por aqui, deixo meus companheiros ter falado. Eu, cara, tô nostálgico por ter participado aí do primeiro podcast e tal. A gente já tinha feito meio que um demo aqui de como esse talvez seria o nosso primeiro podcast, eu tava nele, mas só que dois a gente demos, decidiu cortar e eu não pude participar do primeiro por alguns motivos pessoais, mas agora eu tô aí em todos aí, se Deus quiser. E, cara, fiquei com muito tesão de ver isso. Vou me masturbar depois do banheiro do Diogo. Puta que pariu. É, espero que gostem e... com certeza foi melhor que o primeiro, né? Foi. Já estão conseguindo experiência. A ideia é melhorar, né? Como esse foi melhor que o primeiro, o terceiro vai ser melhor que esse também e assim por diante. Continue com a gente. Continue com a gente. O João aí, perdoe o João aí, né? Adolescente, sabe como é? Não, gente, mas eu não tenho dislike, né? Mas, cara, vamos lá no nosso radinho, né? Terminando, na pilha acabando já, nosso radinho. Primeiro, peça também, né, Rafael? Não, Vai ser só um tchau, até breve, até logo, né? Até logo. Um breve. Não, uma despedida. Até logo, não, uma despedida. Estarei aqui na próxima, com certeza. E o nosso próximo podcast, ó. Tá que tá, gente, ó. É. Escutem que vocês vão se surpreender, vão ficar de queixo caído. Fala, galera, então vamos pra agora a última música, né? É a última música. Eu fiz uma linha do tempo mesmo, da onde eu comecei. E 2006 foi um ano que marcou pra mim, foi um ano que eu me formei. E não poderia deixar de colocar a música da minha formatura. Uma música que a gente demorou a escolher, todo mundo juntou, escolheu. É uma música gospel, até que a gente falou no começo, música gospel, mas foi daí, é uma música bonita. É Cris Duran, Sonhos. Tchau, galera. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu. Há um sonho, há uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado, ao lugar pra chegar, a uma ponte que te levará pro outro lado, a um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Oh, yeah. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. Quando você alcançar, saberás que em todo tempo